Portal do La Rocha. Não me chame pra beber, porque eu não vou recusar. Vai Ipiranga, Wesley Cleide. Bora paredão do Robson Coven, o Hélito do carro do som. Vai saber notícia minha em todo canto da cidade. Vai receber foto minha no seu WhatsApp. Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas. Vai curtir cada stories da minha volta por cima. Só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar. Não vou te bloquear, não vou te bloquear. Só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar. Não vou te bloquear, não vou te bloquear. Tu vai chorar, ah, ah, vai chorar, ah, ah, vai chorar, ah. Tu vai chorar, oh. Tu vai chorar, ah, ah, vai chorar, ah, ah, vai chorar, ah. Tu vai chorar, oh. Alex Papada, Nini Machado, bora Zé Carlos, bora Osmar Barreto, Negro do Ferro Velho, bora Kiko Pintor, Ed é Galante, ou não, Mel. Em todo canto da cidade. Vai receber foto minha no seu WhatsApp. Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas. Vai curtir cada stories da minha volta por cima. Vai! Só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar. Não vou te só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar. Não vou te bloquear, não vou te bloquear. Tu vai chorar, ah, ah, vai chorar, ah, ah, vai chorar, ah, ah, tu vai chorar, oh. Tu vai chorar, ah, ah, vai chorar, ah, ah, vai chorar.